da da da, la da di da di, a da ba da di, la da da di, da di da da da. Da da da da da da da da da, and I can go. Thank you. bebop, ba da da da da dee. Dun da da dee. Da da da da hee la him bang da da yai. And play a C, followed by a D, back to E minor. Bebop, bebop, dee-bop, ba-dee-bop, bye-bye. La-da-dee-dye-dee-dye. Ba-da-dye-dye-dye. Bebop, ba-bop, ba-dee-ba-dop, do-ba-da-bee-bop. Do-ba-boo-da-ba-ba-ba-dee-dye. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bop, da da dee da dee da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And I wanna go to the day, and I can't feel alright.